notícia de marcantes do momento. Banda Marcante, do Pará para todo o Brasil. Hoje amanheceu de um jeito diferente. Você não estava na minha cama quando eu acordei. O mundo está conspirando contra a gente. As pessoas dizem que eu não combino com você. A noite cai e eu vou curtir o meu lendário pra lembrar o que a gente viveu. Eu faço uma pedra do rubi, é um amuleto que me aproxima de você. O som que vai tocar pra gente se amar. Prepara a nave, vai voar. Rubi, faz a pedra pra eu lembrar do meu amor. Rubi, faz a pedra pra eu lembrar do meu amor. Rubi. Banda Marcante, no Pará, para todo o Brasil. Joy Benassi, o garoto das produções. Hoje amanheceu de um jeito diferente. Você não estava na minha cama quando eu acordei. O mundo está conspirando contra a gente. As pessoas dizem que eu não combino com você. A noite cai e eu vou curtir o meu lendário pra lembrar o que a gente viveu. Eu faço uma pedra do rubi, é um amuleto que me aproxima de você. O som que vai tocar pra gente se amar.